Ao vivo? Ao vivo! Saudações! Saudações alviverdes a todos. Eu sou o Conrado Cacace e está começando mais um Periscatso. Quem é italiano agora achou ruim do que eu falei. Todas as segundas e sextas-feiras, ao vivo aqui no nosso canal. Aqui no YouTube, Verdazo 1914. Sejam todos bem-vindos. Você que não vê a hora de ver Palmeiras em campo. Tudo bem que teve aí a excursãozinha para a América Central, mas não se compara, né? Era como se fosse treino praticamente. Não acendia aquela faísca, né? Pelo menos para mim, não. Aliás, quem teve a oportunidade de assistir às transmissões que nós fizemos, eu e o Bruno Zaniolo, aqui no canal, já podem esperar coisa diferente quando o jogo for de verdade. A emoção vai ser outra, né? A pegada de jogo valendo é outra. Então, o Bruno vai manter aquela pegada mais profissional dele, porque ele é um puta profissional. Mas eu vou desencanar, eu vou ser torcedor, igual vocês. Ou, sei lá, um misto das duas coisas, não sei. Na verdade, eu não sei como vai sair. Eu sei que vai ser diferente do que tava falando. O governador tá perguntando se tá frio, que tá frio pra cacete. Uma sexta-feira polar, aliás, dia do rock and roll. Eu não sei porque tem que ter dia do rock. Para mim, todo dia é dia do rock, né? Aliás, eu sempre recomendo a todos que quem usa o Spotify, que use a playlist que eu preparei, a Verdazo Classic Rock, uma playlist que eu já preparei há alguns meses e que eu vivo fazendo coisa nova. Eu vivo adicionando música. Então ela já tá pra lá de 900, e ó, vou falar uma coisa pra vocês, é a minha rádio do dia a dia, eu não escuto mais rádio, eu só fico ouvindo essa lista, de tanto que eu já, né, já usei. Eu vou pegá-la aqui pra vocês, e vou colar aqui no chat. Aliás, usem e abusem do Superchat. Superchat é um mecanismo que tem aqui ao lado, para vocês que estão no computador, principalmente, para vocês fazerem perguntas e manterem o canal ao vivo, né? Ao vivo? Ao vivo. Tem que manter o canal ao vivo. Então, fazendo as perguntas através do Superchat é que vocês mantêm essas transmissões sempre acontecendo. E apoiam o nosso trabalho. Afinal de contas, você sabe, o Verdazo é patrocinado pela torcida do Palmeiras. Tá certo? Tá chegando a hora da bola rolar. Muito se fala de contratação. É um saco esse assunto. Eu confesso para vocês que eu tenho cada vez menos saco para esse tipo de coisa. Vocês pegaram aí o link? Podem pegar e podem ouvir, viu? Por mim, eu colocava de fundo aqui, mas não pode porque o YouTube não gosta. Só se fala de quem comprou, principalmente de quem vendeu, porque o Palmeiras muito mais vendeu do que comprou. A gente teve até uma briga, eu e o Zé, a gente saiu na mão. Não, brincadeira. Na quarta-feira a gente discordou lá no Mesa 42. Porque ele falou que não veio nenhum reforço. Eu falei, mas como não veio nenhum reforço? Só veio o Freire. Eu falei, não, eu acho que o Vitinho e o Gustavo Scarpa podem ser considerados reforços. O Vitinho, porque estava no Barcelona, não interessa que ele pertencia ao Palmeiras. Ele saiu, o elenco foi reforçado. Eu acho que o princípio da palavra reforço é uma força que não existia. Você não podia contar com essa força. Ela não estava à sua disposição. Diferente de um jogador lesionado, que é teu, está à sua disposição, ele só não pode jogar por uma impossibilidade física. Mas ele está à sua disposição. Você que manda nele. Então não é reforço quando o cara volta de lesão. Agora, no caso do Vitinho, é reforço. Ele estava à disposição do Barcelona e voltou para o Palmeiras. Então é reforço. Ah, não é contratação. Não, claro que não é contratação. É um reforço, mas não é uma contratação. E o Gustavo Scarpa também não estava à disposição do Palmeiras. Ele era jogador do Fluminense. No BID, ele era do Fluminense. Então ele estava aqui, foi para o Fluminense, porque a justiça obrigou a CPF a publicar um BID vinculando ele novamente ao Fluminense e depois reverteu-se. Então é reforço. Para mim é reforço. O Zé acha que não é e cada um com a sua opinião. É por isso que é legal a gente falar de futebol, cada um pensa de um jeito. Então, para mim, o Palmeiras tem três reforços, o que não quer dizer que eu estou satisfeito. Tá? Eu não estou satisfeito com esses três. Eu acho que tem que vir mais dois. Eu acho que tem que vir mais dois na frente. Tem gente que fala de zagueiro. Mas não acho que seja mais importante do que uma dupla de ataque. Que não precisa necessariamente ser titular, tá? Eu acho que a gente está com um esquema com um atacante só, que é o Borja, na falta do Borja, o William. O William, eu não sei por que o pessoal não trata o William como um jogador de primeiríssima linha. O que ele vem jogando no Palmeiras, desde que ele chegou, não é uma fase. Ele é regular pra caramba e ele faz gol pra caramba. Então, ele, assim, lógico, ele não é um cara que vai fazer 30 gols no ano. Mas ele está sempre metendo gol, sempre fazendo, sempre deixando a marquinha dele. É muito útil. Eu não sei por que ele não é tratado como um jogador assim, do tamanho que ele realmente é. Ele é subestimado, nosso grande William Bigode. O que não quer dizer que a gente não precisa de mais, né? Pelo menos mais um de área e um de beirada. Um de beirada que vai para o fundo. Para fazer a do Keno, tá? Agora, a saída do Keno, ela obrigou o Roger a recorrer a jogadores que afunilam, que encostam mais no meia. E isso está fazendo o Lucas Lima render mais. Então, por obra do acaso, o Roger foi colocado numa trajetória que eu acho que ele vai ter muito mais sucesso do que ele vinha tendo. E, consequentemente, o Palmeiras vai ter mais sucesso. Consequentemente, todos nós vamos ficar muito mais felizes. Então, vocês devem se lembrar que eu falei bastante, para quem acompanha o canal já desde o começo do ano, que eu esperava o Palmeiras voando após essa parada da Copa. Mas isso não quer dizer logo no primeiro jogo, né? Mas que eu esperava exatamente isso, que essa parada ela servisse para o Roger dar uma esfriada na cabeça. Às vezes é difícil para o técnico mudar o rumo no andar da temporada, porque ele está com foco, né? E acaba um jogo, ele já tem que pensar no outro, acaba o outro, ele já tem que pensar no seguinte. E isso parece que não tem fim. E essas paradas obrigatórias, então essa parada aí de 30, 35 semanas, né? 35 dias, é muito boa nesse sentido, para todos. O técnico ele tem a oportunidade de repensar com muito mais calma o que ele vinha fazendo. No caso do Roger, eu não sei se ele já faria isso de qualquer forma, se ele daria um tempo com o Keno. Embora o Keno seja um grandíssimo jogador. Então, se o Keno não saísse, não fosse vendido, será que ele voltaria com o Keno de titular? Ele não mexeria em nada na estrutura de ataque do time? Não que o problema seja o Keno. O problema é o encaixe que o Keno e o Lucas Lima não deram. Jamais deram esse encaixe. Então, talvez tirando o Keno, o Lucas Lima renda mais. Aliás, a gente se lembra do Lucas Lima rendendo muito bem no comecinho do Campeonato Paulista, exatamente quando o Keno ainda era reserva. Ele era reserva do William. O William encostava mais, o Lucas Lima rendia mais. A entrada do Johan e do Gustavo Scarpa vai fazer o Lucas Lima render mais. Com eles afunilando, a gente tem os laterais fazendo a função de apoio sem dar trombada com ponta, né? Eles não vão ocupar o mesmo espaço, então fica mais fácil de ser as triangulações. Então são ajustes que ou, quer dizer, o acaso acabou proporcionando, na verdade, o mercado acabou proporcionando, né? Mas que de repente o Roger também pensaria nisso, mesmo que o mercado não tivesse dando essa forcinha para ele. Então, essa nova direção que o ataque do Palmeiras tende a tomar no segundo semestre me anima bastante. Ainda vai demorar, eu acho que vai, 5 ou 6 jogos para engrenar de vez. Aí eu quero ver esse time voando. Em 5 ou 6 jogos. Voando. Pegando os adversários e, sabe, dando tapa na cara, assim, de frente e de costas, assim. Porque tem time para isso e tem tudo para isso. Dá para fazer. Então, resta saber quem que vai sair, né? Porque a gente tem, vai, o Borja voltando, o Willian deve sair ou não? Ou será que o Borja volta e volta para ficar no banco? Não sei, mas eu acho que eles não tiram vaga de nenhum dos outros. Os dois vão concorrer ali pela vaguinha de centroavante. E aí você tem Johan, Lucas Lima, Gustavo Scarpa, que é quem vai sair jogando contra o Santos. E você ainda tem Dudu e Moisés brigando com esses três. Então a gente tem 3 para 5 vagas. 5 para 3 vagas, lógico. Se você for contar Borja e William, contando que o William é móvel, você pode contar que você tem 7 para 4 vagas. É ótimo ter essas opções no elenco. Então continuamos tendo um elenco muito forte, mas muito forte. Quem é que tem 3 jogadores de nível altíssimo no banco, como o Palmeiras tem hoje? Então, se esse time que for jogar quarta-feira contra o Santos, que eu repito, deve ser Felipe Melo, Bruno Henrique, Gustavo Scarpa, Lucas Lima, Johan e William, a gente tem no banco Dudu, Moisés e Borja. Ou à disposição para ser colocado a hora que quiser, seja como titular, seja no banco. É um elencaço, gente. Não tem outro time com esse nível de elenco. Porque o Johan, ele elevou demais o nível dele. O Johan, hoje, eu considero ele um cara de primeiro nível. No nível de todos esses outros titulares aí que eu falei. Quem não tá no mesmo nível ainda, que pode vir a ficar, é o Arthur. É o Vitinho. São outras opções para jogar na frente. São os meninos da nossa base que estão pegando cancha. Então, quem diria que o Johan, ano passado, ia estar no nível que ele está hoje? Para quem joga videogame, eu lembro do LFoot, né? Deve ser igual nesses videogames de hoje. No LFoot, o cara ia subindo de força. Quem jogava LFoot aí? Então, o cara vai subindo de nível. Ele vai jogando junto com os caras melhores que ele, e ele vai ficando bom também. Ele aprende, ele absorve as qualidades técnicas, ele é jogador bom, aprende, é assim que evolui, né? Tem o Guerra, bem lembrado, o Dio lembrou que tem o Guerra. Puta merda, olha quanto jogador, cara. A gente até esquece do Guerra, né, que tá lesionado. E aí a gente fala assim, o cara mijada lá vem falar assim, ah, teve desmanche no Palmeiras, cadê o desmanche? Onde que tá o desmanche? Palmeiras se desfez do Emerson Santos, quer dizer, não tá batido o martelo ainda, mas está tudo engatilhado. Mesmo caso do Tóbio. O Tóbio deve ir pro time do México. O João Pedro, que estava emprestado. O Fernando, que era um menino da base promissor, que eu acho que ele tinha muito potencial para brilhar aqui na Palmeiras, mas aí são circunstâncias de mercado, de agente, de família. E aí não deu para segurar o menino? Talvez desse, mas são decisões que só quem tá vivendo a situação que pode. Que pode avaliar melhor, né? A gente fala de fora, a gente se palpita. É, não devia ter saltado. Lógico, eu também não queria que o Fernando saísse. Eu via muito futuro nele com a camisa do Palmeiras. Mas paciência. Então saiu os dois defesas, o Fernando, o Keno. O Keno, o único titular. Mas vejam, para esse bolo de titulares aí, olha quantos a gente ainda tem. A gente perdeu o Keno. E o Keno, vejam, olha só que coisa. Era o cara que ele era tão bom, que mesmo ele talvez ofuscando, ou talvez atrasando o desenvolvimento do time como conjunto, mas ele era tão bom que ele. Ninguém falava que ele era o problema do time. Não que ele fosse. A gente vai saber isso agora. Se de repente o Roger consertar o time, fizer o time jogar, fizer essas aproximações acontecerem e o Palmeiras finalmente começar a envolver os adversários do jeito que a gente sempre imaginou que fosse acontecer, a gente pode dizer que, entre aspas, que o Keno era o problema do time. Claro que não é exatamente assim. O problema era o Roger não conseguir fazer ele funcionar com o resto dos jogadores. O problema é o técnico, é claro, nesse sentido. A gente se livrando, entre aspas, do Keno, a gente continua com um elenco fortíssimo. Fortíssimo. Então, eu falei três, né? Então, o Dio me lembrou aí do quarto, são quatro jogadores. Então, olha só: Moisés, Guerra, Borja e Dudu. Isso daí, gente, é o quarteto de ataque de qualquer time da Série A. É o nosso reserva hoje. Quer dizer, não sei se o Dudu pode ser considerado reserva. Não sei se o Moisés pode ser considerado reserva. Não sei se o Borja pode ser considerado reserva. Mas eles não estão no time do jogo de quinta-feira com o Santos. E o nosso time titular, então vamos considerar o time titular que vai jogar: William, Gustavo Scarpa, Lucas Lima e Johan, titular de qualquer time da Série A. Então a gente tem dois quartetos, titular de qualquer time da Série A. Ah, enfraqueceu o elenco a saída do Keno? Tá bom, não tá. É que com o Keno ficava mais forte ainda. Agora vai falar que o elenco do Palmeiras ficou fraco? Desculpa, não ficou. Então agora é torcer para o Roger fazer da liga. Talvez até o Dudu meio de canto também não seja má ideia, viu? Eu gostaria de ver uma sequência com Gustavo de um lado e Johan do outro, só para ver o que acontece. Eu gostaria que eles tivessem essa chance. Será? Será que o Roger vai dar? Eu gostaria de ver. O Elvis está falando que o LFoot tinha um esquema para aumentar a grana logo de cara. Eu lembro que tinha um programinha, um Piratex que você instalava, que algum gaiato fez, que permitia que você aumentasse a força dos jogadores artificialmente. Era o doping. Chamava. Como é que é? É cheat alguma coisa. Tipo, programinha de roubar. Mas daí não tinha graça. Eu usei, achei ele, ah, legal, aumentar a força, mas pô, a graça era realmente você tirar um time do zero e fazer ele subindo. Essa era a graça do jogo. Então, roubar. Aí eu. Cheat-O-Matic, isso mesmo. Boa, boa, Cleison. Cheat-O-Matic. Cheat, né? Muito bem. Queria mandar um abraço para todo mundo que está aqui no chat, né? Tô lendo aqui. E bom que, por enquanto, não teve nenhum invasor, né? Que continue assim. Cheat no LFoot é coisa de Corinthians. Aliás, cheat em qualquer lugar é coisa de Corinthians, né? Agora, será que não vai vir mais gente? A gente está com o elenco forte. Eu tô falando, não, tá forte pra caramba, tá forte isso aqui. Mas será que não vai vir mais? Porque eu acho que precisa de mais um centroavante, um forte, uma pessoa, um cara de físico para fazer o papel do Borja na falta dele. E a gente precisa de um atacante de ponta para fazer o papel do Keno quando precisar, porque o Keno, eu gostaria muito que ele tivesse ficado, porque mesmo que o Roger achasse o caminho com o Keno no banco, numa dessas no meio do jogo você enfiar o Keno para furar uma defesa que já se posicionou para pegar o ataque do Palmeiras do jeito que ele está montado, sem o Keno. Você põe o Keno, você muda tudo. Então é um cara que muda jogo, é um cara que ganha jogo. E às vezes você faz o contrário, às vezes você dá as pistas que você vai jogar do jeito que está indo para o próximo jogo, e aí no dia do jogo, na hora, você sai com o Keno. Você quebra a defesa do cara de cara. Então, é muito bom ter alternativas. Se a gente não tem o Keno, a gente tem que ter alguém para fazer o papel dele. Será que o Arthur é suficiente? Então é isso. Ah, apareceu um aqui, tá vendo? Olha lá. Apareceu um fedido aqui. Oi, fedido! Tchau, fedido! Foi embora, corintiano. Então, assim, eu ainda confio no Matos. Também foi objeto de discussão no último mesa que essa demora ela pode ser compensada com um ou dois nomes camarões, né? Porque, assim, de fato, se fosse para trazer gente, já tinha que ter trazido para aproveitar a pré-temporada, para ir se ambientando, para fazer o trabalho físico, para tudo isso. Mas se for para trazer um camarãozaço, aí vale a pena, né? Pô, o cara entra em forma em setembro, mas, pô, setembro é o funil. Você tem um camarãozaço para setembro, para ajudar a acertar ainda mais o time, vale a pena. Então, o Matos está nessa situação. Na parte de venda, ele tá com crédito de sobra, né? Porque o que ele fez de dinheiro pro Palmeiras nessa virada aí, então saiu a matéria aí na Globo.com que ele tá com 150 milhões de reais, sendo que o único titular foi o Keno, então, Tietê, Tóbio, Emerson Santos, Fernando. Então, agora falta comprar. A gente viu uma notícia hoje, ou a gente viu as notícias dos treinamentos de hoje, que o menino, o Gabriel Barbosa, que não confundir com o Gabicelha do Santos, né? O Gabriel Barbosa, tem o mesmo nome, é um menino de 1,96, de 20 anos, da base, que foi para a Itália, se não me engano. Ele estava na Udinese, depois ele foi para o SPAL. Não sei se era Udinese agora. Eu sei que o Spal é certeza. Enfim. E ele é muito bom no jogo aéreo, é claro. 1,96. Forte. Não sabemos o quanto ele evoluiu nessa passagem dele pela Itália, mas isso acontece com um moleque dessa idade. Com 18, 17, 18 anos, você não dá nada. Com 19, você não dá nada. Com 20, ele estoura. Com 20 ele dá uma evoluída, é que nem criança quando tá crescendo, adolescente, sabe, com 12, 13 anos, 14 anos, que você olha, fica 6 meses sem ver lá o sobrinho do teu amigo, aí você vê ele 6 meses depois, ele tá um monstro, né, daquela esticadona. Com futebol isso acontece com 19, 20 anos. Às vezes o moleque evolui horrores exatamente nessa transição da base para o profissional. Às vezes falta aquela vivência no profissional para ele dar aquela explodida. Então, pode ter acontecido isso com esse menino. Já pensou a gente ganha um centroavantaço de 1,96? Vamos ver, toda vez que aparece um menino e sobe, é uma esperança. Então, vamos ver se esse tempinho que ele está passando nos profissionais, se acende a faisquinha no Roger, ele fala: opa, quero ele aqui. Se não for ele, que se vá ao mercado e traga-se um camarão, sabe? Um centroavantão. Afinal de contas, estamos com 150 milhas no bolso. Então, por favor, não precisa nem pedir para Carminha. É só ir lá e, por favor, eu quero esse aqui, ó. Ir lá, pega da primeira prateleira e traz. Qual a dificuldade? Ah, não tem no mercado. Ah, por favor. Tem. A questão é, será que esses 150 estão liberados para gasto? Será que o nosso presidente tem planos para fazer com esse dinheiro? Fazer o quê? Fazer o quê com esse dinheiro? Ah, pagar não sei o quê. Ah, mas espera aí. A gente não tinha uma dívida escalonada com o Paulo Nobre? Não rapou o cofre para pagar essa dívida adiantada? Agora vai falar que não tem dinheiro para comprar jogador? Que coisa, hein? Vamos lá, pessoal. Vamos bater o papo aqui? Comecem a fazer suas perguntas. Lucas, eu estou pegando aqui a primeira que apareceu aqui. O que você acha do Everton do Grêmio ou o Bruno Henrique do Santos para o lugar do Keno? Não. Não porque eles já jogaram Libertadores, filhote. A gente precisa de cara para jogar Libertadores. Não adianta pensar em jogador que já tem, que já fez partidas para Libertadores. Ou que já foi inscrito para Libertadores. O Bruno Henrique acho que nem jogou, mas já foi inscrito pelo Santos. Não pode. E o Everton já jogou, então não pode. Você acha que o Gabriel Barbosa é melhor que o Daverson, mesmo sem ter visto jogar? Não façam isso com o Daverson, gente. Se a gente for ficar com o Daverson, se a gente for depender do Daverson, ele tem que ter nosso apoio. Ele está vestindo nossa camisa, ele é esforçado. Ele respeita a nossa camisa, ele respeita a nossa torcida. Parem de avacalhar com o Daverson. Jogou bem aí, tudo bem que jogou bem contra o vento ali, mas jogou bem. Tem jogador que nem contra o vento joga bem, vocês sabem disso. Palmeiras, minha vida, pergunta se essa zaga passa confiança. Sim, passa. Passa. Todo zagueiro falha. Prestem atenção nisso. Todo zagueiro falha. O Mina falhou na Copa, vocês viram ele dando umas. O Mina, que hoje é o melhor zagueiro do mundo, falhou. Então o zagueiro falha, porque goleiro falha, todo mundo falha, só que o atacante, quando ele falha, não é gol do adversário. O zagueiro, quando falha, a chance de ser um gol do adversário é enorme, né? E o goleiro também. Então a gente presta muito mais atenção nas falhas dos zagueiros. Todo zagueiro falha, todo jogador falha, todo ser humano falha. A questão é, com que frequência acontecem essas falhas? O Antônio Carlos, por exemplo, ele falhou duas vezes seguidas. Saíram dois gols. Um gol do Corinthians e um gol do Boca Juniors. Foram duas falhas seguidas, então elas parece que elas ficam maiores ainda do que já são. E ele não falhou nem mais nem antes nem depois. Ai, vai, uma espirrada aqui, outra ali. Isso sempre acontece com todos. Mas. Ah, na regra, ele é um gigante pelo alto, defensivamente. A gente não vê ele fazendo muitos gols lá na frente. Acho que ele fez três. Não é pouco, hein? Três. Acho que ele fez três gols já. Então, ele é um monstro por cima. Faz ali um golzinho aqui, outro ali. Inclusive em clássico, né? Acho que ele fez dois gols em clássico. Fez um contra o São Paulo e um contra o Santos, se não estou enganado. Então, pô. Será que aquelas duas entortadas ali, quase uma na sequência da outra, será que elas vão ser suficientes para queimar para sempre o Antônio Carlos com a nossa torcida? Será que a consistência que ele vem mostrando não é suficiente para tirar essa desconfiança de cima dele? Eu acho que é. Eu acho que hoje o Antônio Carlos é titular indiscutível do Palmeiras. E um dos zagueiros mais completos do país em atividade aqui no futebol brasileiro. Vejo assim, vejo com muita tranquilidade. Lado esquerdo, ele causa uma certa preocupação. O Edu Dracena, ele. A regularidade é uma marca da carreira dele, mas a idade dele sempre preocupa. A velocidade dele sempre preocupa. E preocupa ainda mais pelo fato dele jogar pela esquerda, que é o mesmo lado do Felipe Melo. Então você tem dois caras ali que não são exatamente velozes, preocupa. Ainda mais com esse esquema em que o Johan pela esquerda ou o Gustavo pela esquerda, mais pro Johan, né? Fechar mais pelo meio vai abrir para quem? Pro Diogo Barbosa subir mais. Eu acho que esse é um dos planos. Assim como pela direita, quando fecha para dentro o Gustavo, o Johan, seja lá quem for, o Marcos Rocha vai subir. A gente viu isso acontecer bastante nessa excursão aí para Costa Rica, para o Panamá. Então, se os laterais vão subir, se o Diogo Barbosa pela esquerda vai subir, pô, como é que vai ser com o Felipe Melo e Edu Dracena? Eles vão ter que cobrir esses espaços aí direitinho. Então, como é que vai ser essa recomposição aí rápida? Tenho algumas dúvidas quanto a isso. Acho que a gente precisava de um zagueiro mais veloz para o lado esquerdo. Nico Freire não é exatamente um cara que chega para tomar conta da posição. Quer dizer, pode até ser, né? Vai que ele treina para caramba, resolve, ganha a posição e ótimo. Mas não parece ser, né? Mas, assim, a pergunta foi: passa confiança? Passa, eu confio no Edu Dracena. Confio na experiência dele, confio na seriedade dele, confio no profissionalismo dele. Pode eventualmente ficar vendido num lance ou outro, isso tem que ser objeto da atenção do treinador. Deixa eu ver mais alguma aqui. Gilmar Fontes, perdi muita coisa. Perdeu, cara, meia hora de periscato. Você acha isso pouco? É muita coisa. Lembrando que vocês podem usar o Superchat para fazer as perguntas, para ter certeza que suas perguntas serão respondidas. Carly do Botafogo, acho ele lento também, lento, cintura dura. Ele é um cara que chega firme, joga forte, né? Zagueirão. Mas não é exatamente. E ele, eu não sei se ele é lado esquerdo ou direito agora. Não vou chutar. Não sou especialista em Botafogo. Vai, se eu fosse chutar, eu chutaria que ele é do lado direito. Então não é muito a nossa necessidade. Mas mesmo que seja esquerdo, ele não tem rapidez, a rapidez que a gente precisa para tornar a confiança total nessa zaga. Claudinei fala que não dá para pensar em jogadores que atuam no Brasil. Tem que trazer de fora. O Palmeiras só tem um estrangeiro, né? Dois. O Borja e o Nico Freire. Então tem vaga para estrangeiro. Dá para trazer. Agora, eu admito para vocês que eu não tenho conhecimento total nem do mercado brasileiro, muito menos do mercado de fora, para saber quem está disponível, quem não está. Não sei, cara. Isso daí tem profissional que faz isso. Se eu fosse bom nisso, eu estava ganhando dinheiro fazendo isso. Tem profissionais especializados nisso. Eu não sei. O Dario Torres quer. Não sei se é Dario ou Dário, tá? Mas vamos de Dario. Ele quer saber o que eu acho com relação ao Everton. Ele esqueceu do W. É o Everton. Se ele pode tomar a vaga do Jailson. Sim. Eu acho que ele, inclusive, vai ter uma sequência. Se não, eu acho que o Roger não tinha deixado ele jogar 2 jogos e meio lá na excursão. Eu acho que ele vai ter uma sequência. Ele deu meio tempo ali pro Jailson dar uma enferrujada, mas eu acho que ele vai ter uma, sei lá, uns 4, 5 jogos para mostrar que a posição é dele. Se não, volta o Jailson. Ou até o Prass, porque eu não sei também como tá a recuperação da lesão do Prass, né? Não sei. O José Júnior tá falando de dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Você tá com a planilha das finanças do Palmeiras aí? Você tá com o fluxo de caixa do Palmeiras? Você tá com o software gestão financeira aí aberto, não adianta ficar falando de número, cara. Ah, quantos milhões, sei o que, milhões, e quantos milhões, e quantos milhões, mais não sei o que. Você sabe quanto tem para pagar? Então, uma das desculpas que o presidente deu em entrevistas, não sei se foi o presidente ou foi o diretor de futebol, se foi o Matos. Ele falou: porque tem muita dívida trabalhista que apareceu de gestões anteriores. Apareceu do nada, sim, parece do nada. Tudo bem que chegam umas coisas do nada, isso aí já me foi falado. Na época que eu era sócio do clube ainda, conversava lá com alguns diretores, o cara falou: principalmente na transição da gestão Tirone para a gestão Paulo Nobre, a primeira, você não sabe o que chega de bucha aqui. É uma atrás da outra de cagada das gestões anteriores, que não pagaram não sei o quê, que não pagaram não sei o quê, e a gente não está esperando. Então a gente faz uma programação financeira sem saber que vai chegar uma bucha dela. De repente chega e tem que pagar. E tem que pagar. Senão, aumenta o rombo. Então, foi uma das grandes dificuldades do biênio 13 e 14. Foram essas buchas que chegavam sem parar. Agora, que eu saiba, de 13 para cá, não tem mais nenhuma cagada sendo feita. Então, eu acho pouco provável que agora em 2018 ainda esteja chegando bucha de 2012 para trás. Pô, pode até ser que esteja chegando, mas será que um volume tão grande assim, a ponto de comprometer esses 150 pau que entraram? Não sei. Tem toda essa questão desse imbróglio aí do 120 da Carminha, que eu não sei como eles vão querer fazer, né? Talvez vão querer escalonar, que nem fizeram com o Paulo Nobre, que daí acabaram adiantando tudo quando viu que sobrou um caixa ali. Será que vão fazer a mesma coisa? Não sei. Então, que tem dinheiro, tem. Agora, qual vai ser a prioridade? Óbvio, não é inteligente sair por aí falando: olha, tenho 150 milhões para gastar, vou gastar. Porra, cê, em vez de comprar três jogadores, ainda sobrar um dinheiro para fazer a feira, você compra um e olha lá, né? Se você fala quanto você tem no bolso, o cara vai querer te rapelar. Então, óbvio. O que é dito, a gente não deve levar muito em conta. Agora, eu quero ver o resultado. Por isso que eu estou falando, tá passando o tempo. Se fosse para vir um jogador mais ou menos para compor elenco, já tinha vindo. Como veio o Nico Freire. Então, daqui para frente, ou é camarão ou não é nada. Tá? Então, essa é a expectativa que eu estou construindo. Eu acho que tem que vir. Tem que vir. Se quiser, se tem ambição de ganhar campeonato, tem que vir. Alanzinho renovou até 23, é ótima notícia, mas é um menino que também é muito bom. Ainda falta alguma coisa para ele virar jogador. Talento ele tem, mas ele ainda não virou jogador, né? Fisicamente, principalmente, falta ele crescer. Mas isso é com o tempo. Vamos com calma. Não precisamos apressar. Aliás, notícia da base interessantíssima. Já que você mencionou o Alanzinho aí, viu, Thiago? O Palmeiras ganhou do Grêmio na quarta-feira pela estreia do Brasileirão Sub-20. Foi uma ótima vitória porque é um grupo de cinco. Então, em tese, você tem. Em tese, não. Você tem quatro adversários. Só que é só turno. Não é turno e retorno. Eu acho que por questão de contenção de despesa, né? Para não ter tanta viagem. Então, você faz quatro jogos. E já acaba a primeira fase. Os dois primeiros avançam, o resto, tchau. Então você pode ser eliminado desse Campeonato Brasileiro com quatro jogos. Então são dois jogos em casa e dois jogos fora. Você ganhar fora, como o Palmeiras fez contra o Grêmio, é meio passo para garantir a classificação. Então foi muito importante essa vitória. Mas tão interessante quanto o resultado. Pô, a vitória fora de casa, contra o Grêmio ainda. Os outros times do grupo são Ponte Preta, Fluminense e Chape. Então parece que. O Fluminense costuma ter bons times de base, né? A Ponte Preta, que foi inclusive finalista do Campeonato Paulista, Palmeiras ganhou Paulista Sub-20 no ano passado. A Ponte Preta foi finalista, mas a Ponte já perdeu dois jogos. Os dois jogos que fez já perdeu. É o próximo adversário do Palmeiras. Então parece que não manteve a base do Sub-20 do ano passado. Parece que deve estar com um time mais fraco. Pelo menos pelos resultados, né? Então, o Palmeiras está bem posicionado para passar de fase. E aí vão sobrar oito. Esses oito vão fazer dois grupos de quatro. Aí sim, grupo normal. Com ida e volta. Então são seis jogos na segunda fase. Passa os dois primeiros, semifinal e final. O Luan Cândido, que tem 17 anos, gente. Ele tem 17 anos. Tem cara de moleque. Carinho, rostinho fininho ainda de moleque, sabe? Não tem barba, não tem nada. Mas joga muito esse menino. Uma cabeça muito fria. E no Mundial, lá da Espanha, ele jogou mais avançado. Não como lateral esquerdo, ele jogou de meia esquerda ali. Aliás, tanto o sub-17 quanto o sub-20 estão jogando igual ao time profissional. No 4-2-3-1, com a bola. Com a bola. E do lado esquerdo jogou o Luan Cândido. O Ian do lado direito. Então, não mais como lateral. Então ele está aproveitando essa vocação dele para fazer gols, para jogar mais perto do gol. Isso ele jogou no sub-17. E no sub-20 ele passou a ser aproveitado assim também. Ontem, quarta-feira, ele jogou assim também. Então, não mais como lateral esquerdo. Pô, ele jogou o Mundial sub-17 pela seleção brasileira como lateral esquerdo. Moleque de seleção, né? O Mundialzinho ali de sub-17. Ele representou o Palmeiras, foi um dos jogadores do Palmeiras, o Alanzinho foi outro. E de lateral. Agora ele está sendo aproveitado como meia. Outro que está mudando de posição, pelo menos está sendo testado em outra posição, é o Gabriel Furtado. Vocês talvez se lembrem dele da Copa São Paulo. É um volante forte que os narradores comparavam ele ao Felipe Melo, pelo porte físico, careca e tudo. Não toma cartão amarelo todo jogo. Tá jogando de zagueiro. Até porque a gente tem volantes muito bons nesse elenco do sub-20. Então, o Matheus Neres continua como volante. E o Gabriel Menino subiu do sub-17 para o sub-20. E é outro volante que é muito promissor. Eu não sei o que aconteceu com o Johnny, se ele tá no banco, se ele subiu de categoria, nem sei se ele já estourou a idade. Mas o Johnny também é outro volante muito bom. Pode inclusive jogar na lateral direita também. Mas o fato é que são muitos volantes. Então ele deu um jeito de aproveitar o Gabriel Menino. Até porque a zagueirada toda, o Pedrão subiu. O Vitão fica nesse ioiô, né? Profissional, base, profissional, base, profissional, base. Ele também é novo, ele também tem 17. Aliás, foi outro que jogou o Mundial também. Então, os zagueiros estão, né, muito dinâmicos. E eles sobem e descem de time, né? O pessoal de 17 joga no sub-20, volta pro sub-17. É cancha, eles ganham cancha com isso. Então, assim, a base muito promissora. O Ian viajou com o time profissional para a América Central. O Gabriel Barbosa voltou de empréstimo, está treinando, mesmo que, não sei se definitivo, acho que não, acho que ele vai voltar para a base, que ele ainda tem idade. Provavelmente pode até jogar esse brasileiro sub-20, embora os centroavantes sejam o Aníbal, aquele que é meio paraguaio, meio brasileiro, e o Ayrton. O Ayrton não é bem centroavante, né? O Ayrton é um pouco mais de ponta, fazia a mesma do Fernando. Então, são notícias muito boas da base e a gente espera ver essa molecada reforçando o time de cima também. O correto é você ter 33 jogadores no elenco principal, 11 da base, um para cada posição. E não precisa ser necessariamente o terceiro, tá? Mas você tendo um de cada posição vindo da base, eu acho que é o desejável. Claro que não precisa ser rígido desse jeito. Você pode ter dois volantes e nenhum meia, ou vice-versa, enfim. Mas você ter 11 da base, um terço do seu elenco feito em casa, é bom financeiramente, e desde que eles sejam bons, tecnicamente, é uma estratégia muito boa para você contratar camarões, né? Porque aí sobra dinheiro, você não precisa contratar tanto jogadorzinho tipo Nico Freire para compor elenco. E sobra mais para você juntar e comprar um camarão. Vamos lá. O Gil disse que o Antônio Carlos hoje é nosso melhor zagueiro. O Felipe está falando que o Vitor Hugo falhou num derby e deu a volta por cima. Acho que o Antônio Carlos é muito bom zagueiro. Então, só que o Vitor Hugo foi uma falha. O Antônio Carlos foram duas em seguida. E ele está inserido num contexto em que está se pegando muito no pé da zaga. Então, ele é mais um da zaga que falhou. É que você não está no grupo de padrinhos. Você não conhece o Thomas. É, o Eric está falando que quer um volante de cabeça de área com mais velocidade. É, o Thiago Santos. Eu insisto. Isso foi tema de discussão na semana passada. No olho, o Thiago Santos está jogando muito mais que o Felipe Melo. No olho, de ver, de observar, de notar a movimentação, de notar, sabe, no olho. Aí você vai ver os números, o Felipe Melo dá um banho. É muito estranho isso. Então, com o Felipe Melo, não sei quantos por cento de aproveitamento lá na Lua. Sem Felipe Melo, pá, aproveitamento de rebaixado. Então isso assusta. Como é que você vai tirar um cara que tem esses números tão bons? É estranho. É muito estranho isso. O Matheus Vicentinho, olha só. Você acha que o Marcos Rocha realmente é esse grande lateral direito? Às vezes eu acho que até o Mike chegando melhor no ataque do que ele. O fato do Mike estar jogando bem não quer dizer que o Marcos Rocha é ruim. É sinal que nós temos dois bons. Cacete. Eu acho que o Marcos Rocha é um puta lateral direito. E o Mike está melhor que ano passado. Às vezes que ele tem entrado muito bem. Não tem susto com o Mike. Então a nossa lateral direita, eu tô tranquilaço. Tranquilaço com a lateral direita. Não vejo por que atacar o Marcos Rocha. Eu acho que é melhor elogiar o Mike, não acha? Ô louco. O Johnny foi pro Santa Cruz, estão me falando aqui. O Gilmar tá perguntando se eu já vi o canal do Luxemburgo. Eu vi o primeiro. O primeiro que foi um, né, um viral e tal, pela curiosidade. Mas eu não vi ele em ação normal. É o que ele tem para dizer no dia a dia. Eu não tenho tempo, gente. Eu até queria, fiquei curioso para ver o canal do Luxa. Mas não consigo, não tenho tempo. Aliás, queria agradecer a alguns de vocês que estão, sabe, querendo ajudar. Então teve um que se ofereceu para fazer vinheta. O outro se ofereceu para fazer o fundo, né? Essa coisa ridícula que tem aqui atrás, para melhorar, para ficar mais legal. Por quê? Porque estão vendo, pô, eu estou investindo em equipamento. Então vocês estão vendo aqui, tem equipamento de som novo, a gente vai fazer transmissão ao vivo. Está melhorando. E a gente está querendo deixar o negócio cada vez mais profissional. E muitos de vocês, em vez de colaborar financeiramente, que é importante, estão querendo colaborar com conhecimento, que também é muito importante. Só que eu não estou conseguindo, gente, sabe? Porque são coisas, são evoluções que têm que ser feitas devagarinho. Porque é o que eu consigo dar conta. Porque se eu quiser abraçar o mundo, eu vou fazer tudo errado. Então eu tenho que trabalhar 8 horas por dia, às vezes 9. Tenho que dar atenção aqui na família, às vezes dá uns arranca-rabo aqui, porque às vezes eu dou menos atenção do que deveria. E por isso que eu preciso ir para a academia. De uma vez, largar o emprego. Porque aí eu tenho tempo para fazer tudo, inclusive para dar uns upgrades aqui no nosso projeto. Mas enquanto eu não puder sair do emprego, isso não vai acontecer. E eu só vou sair do emprego o dia que eu tiver 1.000 padrinhos. Porque aí eu vou ter segurança para fazer isso. 1.000. Porque aí dá uma dor de barriga em 5%, eu continuo tendo condição de me sustentar. Então, eu preciso de segurança. Então, para você que ainda não é padrinho e quer ver esse programa, esse projeto crescer, seja padrinho. É um investimento que você faz em você mesmo, se você gosta desse canal, se você quer ver ele continuar, quer ver ele crescer. É que nem assinar o Netflix, é que nem assinar o Spotify da vida, é assinar o Verdazo. É lá se comprometer com uma quantia mensal que você determina. Ou seja, eu conto com essa quantia para eu pagar minhas contas. Por isso que eu preciso de 1.000 de vocês. Por enquanto, a gente está entre 400 e 500. Chegando na metade da meta. Quando chegar em 500, a gente já vai estar mais da metade. Tá tão legal isso. Então, para você que ainda não é, que gosta do canal, fica aí o pedido. Pô, se torna um padrinho. Ajuda a gente a chegar no 1.000, ajuda a gente ter essa independência para poder ir na academia, para poder investir mais no projeto, tempo, para eu conseguir ter um pouco mais de tempo para viver também, porque tá apertado. Mas quando eu me propus a fazer isso, eu me propus a passar por esse período de aperto. Na fase de crescimento, como qualquer projeto, tem que ter uma fase de esforço. Então, está sendo agora. Eu espero que vocês reconheçam. Então, para ficar padrinho, www.padrim.com.br/verdazo. Tem vários padrinhos aí no nosso chat. Eles podem dar os testemunhos de quanto eles estão envolvidos com o projeto, de quanto eles estão satisfeitos de fazerem parte já desse projeto. Sejam bem-vindos os novos padrinhos. Então é www.padrim.com.br/verdazo. Se você não mora no Brasil, se você não quer envolver o seu CPF por qualquer razão, porque no Padrim é obrigado você colocar o seu CPF, existe uma plataforma alternativa chamada Patreon, patreon.com/verdazo, tá? patreon.com/verdazo. Muito bem, vamos em frente. Estou procurando aqui. Thiago Maia. Se viesse, arrumava ali primeiro volante. Thiago Maia é o que era do Santos, né? É bom volante, mas por que ele? Porque alguém da Fox falou. Esses caras adoram plantar coisa, né? Ah, o Eric De Favre tá falando assim: vamos falar a verdade. Eu espero que tenha sido só uma expressão, né? Que ninguém aqui tá aqui para falar mentira. Ninguém tá aqui para enganar ninguém. A gente dá a nossa opinião, tá? Então, espero que tenha sido só uma expressão. Então, a sua opinião é que o Felipe Melo está enfraquecendo muito nossa defesa. Pois é, os números não dizem isso. Isso que é estranho. Isso que eu acabei de comentar. Parece que tá. Mas ele continua chegando junto, ele continua tomando os amarelinhos dele, mas impondo respeito. E o time não perde quando ele está em campo. Ai. Tô procurando aqui. Anderson Silva está cornetando cornetando a nossa zaga e querendo que Pedrão e Natan seja a nossa zaga titular. E diz ainda: minha opinião está registrado. Parabéns pela sua opinião. O Giliardo quer que eu fale do Gabriel Veron. Na verdade, ele quer que eu fale do Veron, que eu imagino que seja o Gabriel Veron, que é um menino do Sub-17. É mais um menino. É um menino, como eu disse, a base tá com vários moleques bons. Então, eles, sabe, esse trabalho que começou em 2013 está começando a dar frutos reais agora. Aliás, primeiro grande fruto foi o Gabriel Jesus, mas o Gabriel Jesus é um extra-classe, né? Mas se ele tivesse na base de antiga do Palmeiras, ele não ia estourar, isso é certeza. Tá? Então chegou um extra-classe, apareceu, ele já voou. Esses que estão aparecendo agora são jogadores bons, mas normais. Frutos normais de qualquer base bem-sucedida. São jogadores bons. Que vão dar fruto, seja técnico, seja econômico, para o Palmeiras. E o Gabriel Veron provavelmente é um deles. Tá trilhando, só que não é jogador pronto. tem que evoluir ainda, tem que pegar corpo, tem que pegar cancha, tem que pegar experiência, tem que aprender a jogar um jogo. Hoje ele joga bola. Sub-17, gente, é jogo de... É jogo... Vamos jogar bola, vamos se divertir. Claro, cada vez mais cedo você coloca valores profissionais nesses meninos. Mas com 17 anos, o moleque não tem nem estrutura emocional para absorver tudo, senso de responsabilidade. É uma coisa que ainda é uma coisa abstrata na cabeça de um moleque de 17 anos. Ele imagina o que seja responsabilidade, pressão, cobrança. Tem muito que evoluir, então a gente não tem que ficar botando pressão para Luan Cândido, para Gabriel Veron, para Alanzinho. Calma, calma. Vamos com calma. Tá? Vamos lá, vamos em frente. O Anderson Silva diz que eu fiz parte da política do Palmeiras. Poderia dizer qual era a sua posição, no que você participava? Eu fui um dos fundadores do Grupo Fanfula, em 2008. O Grupo Fanfula, que até hoje é o único grupo feito de torcedores de arquibancada, quer dizer, que não tem ligação com os velhos conselheiros. São sócios relativamente novos do Palmeiras. Que se alinharam nas últimas eleições com o Paulo Nobre. Inclusive, quando o Paulo Nobre... Aí que tá. Sofremos... Nascemos de uma variação do grupo antimustafista, que é a UVB. Só que a UVB, ela também tem vários vícios da política palmeirense. E eles são antimustafistas, ou foram antimustafistas por muito tempo, por conveniência. Exatamente porque o Mustafa não dava o espaço que eles queriam ter. Só por isso. Então os caciques da UVB, eles estavam brigando com o Mustafa, mas já foram aliados do Mustafa. De repente viraram inimigos do Mustafa. E aí usaram uma mão, um braço muito forte, que era a juventude palmeirense ali, que estava revoltada com o rebaixamento, e aí demonizaram o Mustafa, com toda a razão. Demonizar o Mustafa não é nenhum erro. Então eles cresceram, usaram essa molecada, inclusive a nós, os jovens sócios na época, falando de 15 anos atrás, né, para crescer. O tempo passou e a UVB, que sempre teve como bandeira ser anti-mustafista, teve aí um ou dois anos de aliança com o Mustafa, inclusive para eleger seus conselheiros vitalícios. Tem um lá que... a missão de vida dele era se tornar vitalício do Palmeiras, um advogado. Conseguiu. Tá? Se aliou ao Mustafa, finalmente. Sempre xingou o Mustafa de tudo que era nome. Viu a oportunidade de eventualmente fazer uma aliança com o Mustafa, efêmera, mas fizeram, e se elegeram vitalícios, e depois brigaram com o Mustafa de novo. Agora já são anti-Mustafa de novo. Então essa é o VB. O Fanfula sempre manteve os seus princípios, e um dos grandes princípios do Fanfula sempre foi apoiar projetos, não pessoas, ou combater projetos e não pessoas. Então, eventualmente, quando um projeto, quando um ideal, quando um caminho passa pelo apoio do Mustafa, o grupo faz política e não se furta a sentar na mesa do Mustafa. Eu, particularmente, nunca sentei, e eu não tenho estômago para isso, porque meu ódio por esse senhor é muito grande. Mas é por isso que eu não sou político. Por isso até que eu não tive sequência política lá dentro. Jamais teria capacidade para ser político lá dentro do Palmeiras. E quando nós tivemos contato com o projeto do Paulo Nobre, a gente decidiu apoiar esse projeto. E a gente foi muito criticado, porque era um projeto que contava com o apoio do Mustafa. Na verdade, o Mustafa estava contra o Belluso, o grupo do Belluso, a UVB. Então, por conveniência, o Mustafá não podia lançar ninguém depois do fracasso do Tirone. Ele apoiou o Paulo Nobre. Então, nós fomos chamados de mustafistas por estar apoiando o Paulo Nobre. E hoje o tempo dá razão, né? Quem apoiou o Paulo Nobre estava coberto de razões e nós estávamos. Só que na época, principalmente com aquela campanha muito ruim feita em 2014, né? A gente passou por apertos. Eu, pessoalmente, passei por muitos apertos por conta desse posicionamento. Então, essa é a minha história na política do Palmeiras lá dentro. Tá? Sempre fui anti-Mustafá, pelo fato do Mustafá ser um cara que valoriza o clube social em detrimento ao futebol. Para ele, enquanto ele estiver fortalecendo o clube social, que é a base do seu poder, para ele tá bom. Então, se o Mustafá, para esse seu plano de se eternizar no clube, passar por ser inimigo de pessoas que podem atrapalhar o futebol do Palmeiras, eu não vejo problema de ter o Mustafá do nosso lado. Não é a gente que está do lado dele, esse que é o ponto. Não é ele mandar. É contar com a força política dele, contar com ele como aliado. Não contar, apoiá-lo para ser o manda-chuva principal, porque daí ele vai enfraquecer o futebol. Então, são essas nuances da política que a gente enxerga com o passar do tempo. E quem está de fora não tem muita essa clareza de pensamento. E é difícil de ter, admito que é difícil de ter. Eu compreendo quem tem essa visão binária. Ou é Mustafá, ou é anti-Mustafá, e eu sou anti-Mustafá. Então, até por. É isso que a Leila está usando hoje. Ela hoje está usando esse fantasma dos rebaixamentos que o Mustafá causou. Para falar assim, olha, o Mustafá é contra o sim. Então você tem que ser a favor do sim, porque o Mustafá é contra. Somos nós contra eles. Não é assim, não é binária a coisa. Então, a política do Palmeiras é muito complicada, gente. Não vai ser um programa de uma hora aqui, principalmente quando a gente começa já depois dos 50 minutos que eu vou explicar. Não vai ser em 10, 15 minutos que eu vou explicar a política do Palmeiras para vocês. Mas basicamente é isso, tá? Pessoal, vamos lá? Queria agradecer a participação de vocês, a companhia de vocês. A gente não teve superchat hoje, mas a gente teve uma audiência muito grande. Então, isso é motivo de muito orgulho numa sexta-feira, né? Principalmente com esse frio. Vai ver que é por isso, né? Tá frio, tá todo mundo em casa, aí o cara vai, liga o computador para ver a gente falar besteira. Então ficamos muito felizes com a companhia de vocês. O Anderson está falando que quer ver o Mesa 42 lá na TV Palmeiras. A chance é praticamente zero. Primeiro, porque a TV Palmeiras não dá moral para a mídia palestrina. E segundo, que se você vai participar da TV Palmeiras, você vai ter que ser chapa branca. Você não pode criticar. Né? É óbvio. Se é a TV oficial do clube, você não vai criticar um jogador do clube, você não vai criticar o diretor do clube, presidente do clube, e a gente quer ter essa independência de poder fazer isso a hora que a gente achar que deve. Então, de minha parte, a chance é zero. Agora, se os outros membros do programa quiserem participar, e for à vontade deles, é a democracia que prevalece. O Paulo Henrique disse que o Mustafa é um câncer que o Palmeiras tem até hoje. Ele é, mas não é o único. E esse é um dos grandes erros do palmeirense, achar que a culpa é só do Mustafa. A culpa é do Mustafa. Mas não é só dele. É isso que o palmeirense tem que entender. Pessoal, até domingo. Domingo tem Verdazo na Copa, a gente encerra o papo de Copa do Mundo. A gente vai falar das semifinais e das finais. Então, domingo, tá? Final da tarde. E na segunda-feira a gente volta com mais um Periscatos, já pensando no Santos, só pensando no Santos. Tá bom? Bom final de semana a todos, descansem, se cuidem, se agasalhem, que tá frio, e até domingo.